Para vocês todos, cá estou de novo após uma pausa para fazer umas férias bem merecidas. Espero que com vocês tenham corrido também tudo bem, que tenham aprendido umas férias boas, um bom repouso e que cá estejam de novo comigo para uma pausa musical das 18 às 20 horas na Rádio Arcancel no 96.2 ou então através da internet. Até já! Tema, vocês sabem bem que lá em Portugal ouvimos vários temas, várias músicas que nos tocaram assim, menos outros mais nas orelhas. Eu tenho um cão que eu ouvi muito e no qual também se dançou muito, Dançarina, Pedro Sampaio. Cuando tú miras la pista son todas danzarinas, loca pa' bailar. Vuela, tiene unas ganas que no se congela. Se puso caliente, sacó las espuelas. Ya no vino sola, anda con su gemela. Quiere que le dé al ando y le voy a dar la dos. Tiene un par de pretendientes, pero aquí el duro soy yo. Sabe que en Brasil, acá se río, le dice papela. Ya rompe de ser, ya pero esta noche, ven y se repela. Numéro 1 au Brésil comme Neymar ou Ronaldo. T'as

Maria, dá-me cá. Oh Maria, dá-me o pito, toma lá, dá cá. Oh Maria, dá-me o pito, oh Maria, dá-me cá. Oh Maria, dá-me o pito, toma lá, dá cá. Ok, um, dois, três, eu chego. Chega chegando para estar contigo. Vim de longe para te ver, baby. Nasce e aproxima-me porque ela é minha lady. Assassina. De todas as capoeiras que existem na freguesia, de todas as capoeiras que existem na freguesia, não há pito mais bonito que o pito da Maria. Não há pito mais bonito que o pito da Maria. Oh Maria, dá-me o pito, oh Maria, dá-me o carro. Oh Maria, dá-me o pito, dá-me lá, dá cá. Quem vai assumir? agarro a vida na mão, força a minha visão. Temo os passos que dou, os dedos perderam razão. E sem me perder, arrisco o futuro, eu sei. Esquecer tudo que eu já enfrentei. Deixo-me vocês não sejam comoventes, espero que vocês estejam cá comigo à escuta. Escuta da Rádio Arconcel na companhia da Sílvia. E vamos continuar com o tema de Diogo Pissarra, Sorriso. Espero que vocês também tenham um sorriso. Sorriso até às orelhas. Sorriso na minha cara,

Pra cima, pra baixo.

desculpem, mas vai ser em francês. J'étais aqui donc une offre d'emploi à la recherche d'aide ménagère, d'assistante de vie. Des assistantes de vie aux familles, aux auxiliaires de vie. Pour les aides ménagères, pas besoin de diplôme, nous assurons les formations en binôme, femmes ou hommes. Pour les assistantes de vie ou auxiliaires de vie, diplôme nécessaire ou 3 années d'expérience. Contrat en CDI minimum, 25 heures par semaine. Contactez par email hervé.dunou@coviva.fr, agence.fleury@mdsap.fr ou alors mdsap.onimicrosoft.com ou alors par téléphone au 02 38 41 0810 ou au 06 48 63 70 72. Voilà, peut-être qu'ils arriveront à trouver parmi vous quelqu'un. Et nós vamos continuar com música, espero que esteja tudo bem aí do vosso lado. Aqui nas Rádio Arc-en-Ciel são 18 horas e 58 minutos e vamos continuar com o Leanne Cruz. Está tudo bem. This is the beginning. Festa. Meus amores, és meu rumo e és meu norte.

Não trates mais assim, está tudo resolvido. E é já nesta noite que tu não escapas. E vou dizer-te adeus como não esperavas. Não sei se é para melhor, mas agora é tarde. E foste desonesta com o meu coração. Agora diga adeus. Não sejas assim quando estás aqui perto de mim. Porque eu não aguento mais. E mereço mais. Eu não sou assim como dizes que amar. Quero dar-te o meu amor. E quero ficar junto de ti, yeah, yeah. Não sejas assim quando estás aqui perto de mim. Porque eu não aguento mais. E mereço mais. Eu não sou assim como dizes que amar. Quero dar-te o meu amor. Maria, e queria aproveitar para enviar um abraço ao nosso amigo Flom, que está sempre a ajudar-nos e a gravar as músicas, gravar as nossas emissões. Obrigada, Flom, beijinho para ti. E vamos continuar com o tema Liu e Leandro, Marinha Linda. Vem pro esquema na multidão. Hoje há

dois irmãos, verdade. Aliás, no 5 de novembro, eles cá estarão connosco. Comecem a marcar a data, comecem a reservar. Vai ser um bom momento. E vamos continuar com o Paulo Gonzo e Fafá de Belém. Vais entender. Vamos dar o que no raio aqui no coração. Cheio de emoção.

chegamos ao fim destas duas horas de música. Espero que tenha sido o vosso agrado. Quando se fica um mês sem cá vir, às vezes é um bocadinho complicado, mas tentei fazer do meu melhor. Espero que tenham gostado da música. Se não gostaram, partilhem. Digam quais serão as músicas que vocês gostavam de ouvir. E não se esqueçam, este sábado, na Passerelle, a Rádio Arc-en-Ciel vai estar na associação, no Fórum des Associations et Fleury des Aurais. Vocês, se tiverem um momento, vão ter com os animadores que lá vão estar. Eles lá vão receber com um forte abraço. A mim, resta-me desejar uma ótima noite e até para a semana. Amanhã à noite já é o fim de semana. Que seja bom para vocês todos. Um abraço e até breve.